de acionamento no 5, 6, 5, 2, 3. Está livre, chama o táxi. Para. Complete final, torre 186, bom pouso. 86, boa noite. Tá 70, reporte Fimbra com trem checado, ajuste no 012. Estará sem o trem checado, tá? Da 370, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus com 09 nós. Livre pouso, botando 3170. Paulo Salvador, eu vou 1896. Escuta a informação ATIS e chama na frequência da torre, 118B. Salvador, muito bom dia, gol 1896, cliente da informação, Charles. Bom dia, 1896, aguarde cópia, João Pessoa 370. João Pessoa 370, agora. Paxa 3520, 107 a bordo, 310, Recife alternado. Marco B107. Afirmo. Índia Alfa, reporte com a esperada 10, pronto, ajustando 0-1-2, tá 3520. Boa, Sará. 1-0-5. E chame controle Ilhéus, 1201 no bom voo. No solo 17, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3, na minha escuta, 1896, poderia confirmar a provável saída do voo 1896? Fuca, transição Caju. Fuca, transição Caju. Fuca, transição Caju, obrigado. Ponto 0 a 10, pronto, 3520. Linda cola, pistão 0, vento 0, 8, 0 graus, com 0, 8, 9, 3520. Linda cola, 296, tá pronto, Copa? Noite, 96 João Pessoa, 370 autorizado, aerovia Peruísque 58 até Recife, após direto, decolada 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, aciona 5517, controle 119, decimal 35. Autorizado João Pessoa, nível 370, aerovia 58 até Recife, depois direto, decolada 10, primeira curva esquerda, subida Fuca, transição Caju. 5517, eu transpondo, é 119-55, é o controle. 119-35, controle, no portão 10, chame pronto, pushback, boa noite, 96. Chamada pronto, pushback, 119-35. Decorre 20, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, obrigado. Controle Salvador, 3520. 3520, contato radar na decolagem, suba para o 190, saída Fuca. Solicita coordenado, ele é do 150, no perfil da Fuca, 3520. Sim, suba restrito ao nível 150, aguardando 150 como final. Deixa eu falar, 150, restrito. Plan 3520, autorizado pelo Centro Recife, 150 como final. 150 final, obrigado, Plan 3520. Gente, chame Recife 126-12545, alternativa 1285. 1245 e Salvador, gol 1896, tá no 10 para puxa estacionamento. 89 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 896. 1896, está com 1-18 a bordo, autonomia de 2 horas e 38. Hotel na Fortaleza, pronto para o táxi. Autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, chegando no ponto de espera, pronto. Altímetro 1012, 1896. Autorizado táxi para o 1896, Pátio, Índia e Alfa, vou chamar pronto. 10121, ajuste. Para ingresso e decolagem. 896 livre, alinhar e decolar, vento 080 graus, 7 nós. Autorizado alinhar e decolar, gol 1896.